27790, decolado aos 42, controle Salvador 120, décima 8. 208 até a volta, 27790. Salvador, boa tarde, azul 2790. Boa tarde, azul 2790. Tudo ao nível 180, saída Momo. Ciente 180, livre das restrições, senhor? Está livre da restrição de altitude na posição Momo. Ciente 180, livre das restrições, azul 2790. 2, livre à direita, taxa e alça, caixa na frequência livre. Só que autorizado ingresso 5 no 7, chapéu 4, chame livrar na pista. Topa aqui, outra vez. Letra critério, chama pronto, táxi, chama pronto aqui. Fecha na 6315, avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 1, 60 graus, 109. Pouso, pista no 0, chama 6315. Vitor, até foco, tá escutando. Autorizado, ingresso, pista no 7, chame livrando a pista no PAT 4. Papaquilo, chame na papá para ingresso no 7. Novembro 2358, Juliette, condições de ingressar na pista, alinhar e manter, deixando a entrada da taxa Oscar livre? Autorizado, alinhar e manter pista no 7. Salvador, passarela 2230. Prossiga. A presente, pode voar lá? Afirmativo, direto Elefa. Direto Elefa 2230. Os dois no meio autorizado, ali ali manter no 0. Ali manter no 0, 3206. Salvador, passarela 2230, laranja. Prossiga. Anonimizar na sua casa, a possibilidade de coordenar para o destino, vitória da conquista. Inicialmente negativo, tenho tráfego do Boeing 737-800. Está aproximando para a posição intacta e o senhor não pode curvar a esquerda no momento. Está passando uma centena indecisa. Paciência, eu mesmo não cheguei a virar tudo 2230. Eu presumo 44 pagode. Eu de voo 340, saída da El, Lida, Mótima. Eu coloco estuma 0, curva à direita, código 5457, controle Salvador no 20-1980. Pesado 340 para Guarulhos, Amperlulo 1-0, Piraí, direto 1 base de Amperlulo 44, Pago Gog. Dael, Leda Motiva, decolando a 10, curva direita, 5457 transponder, 1208, o controle, será 3805. 3805, protegimento correto, chame o bloco portão 62. Chinema 305 Alfa, reporte antes 2010. Boa tarde, Alfa, direto de Porto Alegre, confirme estimado para pushback. Ouro 964, vista para 2000 pés, ajuste do altímetro no 0 no 6, autorizado, afinal ILS, X-Ray, reporte estabilizado. Ajustado no 0 no 6, autorizado, ILS, X-Ray, ouro 964, traça em posição de 11 horas a 12 milhas, passando nível 060, subindo para 180, ao APR-72. Controle Salvador, boa tarde, é o November 2358, Juliette. November 2358, Juliette, suba a 1000 pés no corredor Axé, reposta no fora da barra. Juliette. Então, 3805, pushback, acionamento no 62. Então, 3805 autorizado com coordenação com a equipe de solos, virando o seu pushback para a VEG, portão 07, para possibilitar o ingresso da aeronave do Oxanel 05. Ok, vai do pushback até o através do 07, então 3805, chamar a aeronave para o TAC. Confirmando, a aeronave do Oxanel vai parquear no 62. 62, né? Oxanel 6-5, foi informado ao organizador que posicionou no 612 para que efetue pushback para o através do 07, deixando o 612 ali para o ingresso. Bom dia, agradeço, agradeço o colega da SAS, está mantendo aqui a sua Juliette na escuta para cá. Pode ir ingressando o Oxanel 6-5, táxi de baixa velocidade, até o através do portão 05, após o completo de operação da, do 62, eu estou usando o ingresso 62 de paquete. Através do 5 ingressa, observando o colega da SAM, após o recebimento do ingresso do 06. Obrigado, 63, 05. 08, informação de Juliette. O 2008, identifique, vai pro DISAP e desça para o nível 050. Afirmo, 050. Vem ingressar para o através do 05, aguardando o 62. Por gentileza, fazendo com esse pessoal no pushback para o através do 07 e informe o 62, por gentileza. Ok, vai ser até o através do 07 e informará o 06 ali, está 18. Passarei 2233, identifique chegada a Mari, vai pro de Mari e reporte 10 desse. Comando Mário, está no ideal desistido, 2263. Está no ideal? Afirmo. Gente, desça para o nível 060. Desça 060, 2263. Gol no 164, identifique chegada a Mari, desça para o nível 080. Pode acertar para a Mari. Gol no 964, chame torre 1 no 8 decimal 9. 8964, já. Entre os dois no meio, autorizado direto à posição para ti. Autorizado direto para ti, obrigado. Lima Papaquilo, aguardando a passagem da aeronave, está pousando a pista no zero. Pode ser autorizado. Um minuto. 3-3, voe direto à posição e tape. Direto TAP 2233. TAP, pouso autorizado, pista no zero, vento no 80 graus, 109. Tec, livre pouso, pista no zero, voa lá, 64. Gente, 2 horas e 40, suba para o 085, 9623587. Centro 216, chame o centro Recife 126 decimal 85, alterne 125 decimal 4. 2685, 2545, tenha uma boa semana, bom trabalho. Igualmente. Autorizada pista 17, vento no meio 0 grau 099. Azul 41 no meia, identifique, desça e mantenha o nível 150, aguardando quando mais próximo para a prosseguir descida. O 70, aguardo, confirma. Autorizado táxi até a ponte espera da 90, pois estava dando no 8 decimal 95, ao estudante junto no 0 no meia, até 3205. Ponto 090, 3895, 0096, 3200. Lima Papaquilo, decolado aos 56, controle Salvador, 90, decimal 8. Boa, 2008, copiou o controle. Afirmativo, 2000 da Prodizuna, 1016. Correto, 1016. Lima, Papaquilo, contato radar na decolagem, suba ao nível 230, saída Fuca, transição Aracaju. Direto, Jama. Contato 08, Retaguardo, follow me até o 90. Uno, Alterne 1, 28, decimal 8. Ticona, 28, 8, 8, 8, 4, 4, 2, 7, 1, 4, 2, 4, 2, 7, 4, 2, 7, 4, aguarde número 2. Pronto. 3805, autorizado a Aline, mantém pistão no zero. Aline, mantém pistão no zero, 3805. Azul 41 no meia, desça para o nível 080. Passarelo 2233, desça para 3.000 pés, ajuste de altímetro no 0 ou no 6. Desce para 3.000, ajuste no 0 no 6, 2233. 22790, chame o centro Recife, 126, decimal 8, 5 alterne, 125, decimal 4, 5. 2005 ou 2008, aproximado? 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. 2025 decimal 45, está no chão, vamos para lá. Para a porta. 256 autorizado, CA Golf, via 3110, nível de voo 370, saída PUCA, transmissão Zipar, decolador 90, curva esquerda, código 5505, controle Salvador 90 decimal 80. 370 aprovado, Petrolo 10, poucas e várias saídas, 5505 no transponder e 120.20.80.2 1256, contagiamento correto, já autorizado por estacionamento 04. Livre contato. Aguarde, viatura, follow-me. Aguarde. São 3805, decolado azul no 600. Controle Salvador 120, decimal 8. 08, tá, 08. Salvador, tá, 3805, cruzando 1200 da El. 3205, contato radar na decolagem, subou 340, fila da El, foi pro Adileda. Da El, pro Adileda, tá, 3805. Passarelo 2233, lista para 2.000 pés, autorizado e LS, reporte estabilizado. Lista 2.000, chamada estabilizado, 2233. Uno 164, desce em mantenha, 4.000 pés, ajuste de altímetro no 0 no meio. Desce mantém 4.000, Uno 0 no meio, ajuste o Uno 164. Azul 41 no meio, desça para o nível 050. Autorizado nível 050, Azul 41 no meio. Pode passar torre 2008? 2008, chame torre 1 no 8 decimal 95. 2008. Realmente, tempo de 55, autonomia de 2 horas e 20, João Pessoa. Sinal da 10. Ajustado, pouso autorizado, pista no 0, vento no 70 graus 1, ou no 9, no 2008. Sofera 2733, confirma. Cliente autorizado o acionamento, reporta para ingresso do pistão 1 a 0. Funcionário reportar após o acionamento. Cliente autorizado o táxi após o acionamento, até o ponto de espera de parte de autoridade. No ponto de espera chama a torre, no 8 de 95, para o traslado até o parte militar. Salvador é o pastor 2-0? Pastor 2-0 com você. Está comprando o instrumento 250 para Recife. Está ciente da informação do parte militar. Pronto, quatro. Diga. O pastor 2-0 autorizado, você abraça o meu Foxtrot via. Zulu 97. Nível de voo 250, sai da PUCA, já mora com a ajuda, coloca 1-0 com curva à direita, confirmando com curva à esquerda. Código 5424, controle Salvador 1-0 do 580. Nada recíproco, outra Zulu 7 do nível 250. PUCA é quando e confirma a saída. Assim, pouso autorizado, 1-5-0 graus, 0-9-9. Certo. 5-0-1, código 5-4-2-4, controle Salvador 1-2-0, decimal 8-0. 1-0, vou na esquerda, o cara da Ju, 5-4-2-4-2-0-8, ó, caiu o controle de saída. Puca, Jama, Aracaju, pastor 2-0. Entra. Protegimento correto, chama pronto táxi, pastor 2-0. Lima tem. 4.4. 2.7.4 para a Copa. Autorizado Serra Novembro Bravo Romeu, via Ratos Plano de Voo, nível de voo 1.8.0, saída Momo, transição vai para TAP. Decola da 1.0 com curva esquerda, pode 5.5.9, transição vai dando 2.0 de 5.8.0. Identifique e desça para o nível 0620, chegada a Mari. Foi proa de ITAP. Azul 41 no meio, foi proa de Duna, autorizado LS. Desça para 2000 pés, ajuste 0 no meio, reporte estabilizado. 1-0 no meio, proa de Duna. Autorizado ILS vai reportar estabilizado, azul 4-1-1-1-1. A pista no 0, vento no 5-0 graus, 1-0-9. Beleza, pra lá de 2, né? Cliente, November 2358, Juliette. Chame Centro Recife, 1-2-6-85, alterna 1-2-5-45 para o serviço de informação de voo e alerta. E você vai ativar o 2-5? 8-5, 1-2-6-8-5. 2-8, com certeza. Passarelo 2-2-3-3, controle. O passarelo 2-2-3-3 estabilizado no localizador, então fui ali antes, na verdade. Chame Torre 1-8-9-5. Torre 1895. 1885, identifique e desça para o nível, desça para 4.000 pés, ajuste altímetro 1016, chegada a bomba. É 4.000 para 1.016 na bomba, 1885. Decolada 08, controle Salvador 1208, decimal 8. 08 é um bom terreno. Passarei 2233 na escuta. Passarei 2233, final para embaixada travada. Os autorizados, pista no 0, vento no 60 grau 079. Passarei 2233. 2233. E minha matrícula do Força Aérea no parte de autoridade? Gente, Força Aérea 2733, mantenha a posição, aguarde para prosseguir com o translado. O 1164 estabilizado. O 1164 chame turno, 1-8, decimal 95. 1-8-95, o 1164. Patrão ligou, 256, perdeu pouco. 1-256, suba ao 370, saída Puka, transição de par. Positivo, Puka de par. Quando possível, voa de par ou no 256. Aguarde. Passarei do 2233, no solo 09, direita eco no 21, no décimo 1. Passarei 2233, autorizado Alfa de Rio, tinha moto no 271. El Salvador, boa tarde, relato 9301, nível 1270. Boa tarde, azul 9301. Isso é para o nível 070, chegada a Maria, identifique. 070, chegada a Maria, é o azul 9301, identifique. É, 9301 da presente, voe direto à posição Duna. Da presente, posição Duna? O azul 9301. Aérea 2733, autorizado, ingresso pista no zero, chame livre na pista, na Taxway Hotel. Controle Zan 3560, assiste Mateo 060. Confirme. Alcan 3560, assiste Mateo 060. Pista para 2.000 pés, na ajuste altímetro no 0.16, autorizado LS 3560. Autorizado 2.000 pés, 1.016, autorizado LS. 1.256, voe direto à posição de paz, chame o centro Recife 1.26, decimal 85, alterne 1.25, decimal 45. Alfa Juliette, posição 02, ou 1-1-Nepa. Você copiou a instrução de controle? Confirme para o Grão no 256. 1-2-5-6. Voe direto Zipá e chame o centro Recife. 1-2-6, decimal 8-5, alterne 1-2-5, decimal 4-5. Zipá, Recife com 1-2-6-8-5, 2-5-4-5, obrigado e tenha um bom tempo. Boa tarde, amigo. Torre Salvador, Azul 4116, muito boa tarde. Está estabilizado no ILS X-Ray. Boa tarde, Azul 4116, tráfego já ajustado, pouso autorizado, pista no 0, ventou no 80 graus, 099. Luz de pouso, pista 10, Azul 4116. Jaramé 315, estou autorizado Guarulhos, nível 360. Decola pista no 0, curva direita, saída da Euleda, Mótima. Via Alfa Juliette no 0, Piraí, Evade, Piraí 44, Pagog. Controle Salvador, Pera 208, aciona 5522. Retorno para sequenciamento, curve à esquerda para o 195, limite localizador. 195, limite ao lote, 195. Voo no 885, descer mantenha 3.000 pés. 3.985. Azul 9301, desça para 4.000 pés, ajuste de altímetro no 0.16. Para 4.016, ajuste 9301. O 1.885 reduza para 1.80 mais. 3193, eu guardo cópia. É 3560, chame turno 118 decimal 95. 3395, atrás, 3560. Alto 6052, vieram até na Palma. 0 vai. 10809, azul 9301. Boa tarde, Torre Salvador, tá 3560, estabilizado em ILS, Sector Rei da 10. Está 3560, com a sua aproximação, aguarde a autorização de posto. Resposta 3560. 16, desloco meio, motorizado Alfa, reporte antes de Juliette. Diga, Alfa, reporte antes da Juliette. 3193, ponto cópia. Autorizado Galeão, nível 360, decola 10, curva direita, saída da EL, Leda e Rumi. Via Papa November 857, Moço. Controle Salvador, opera 1208, aciona 5534, transponder. Galeão, tá somado. Revisão 93, procedimento correto, já pronto, footback, treinamento. Bravo Delta, autorizado, cruzamento 17, prossiga via Quebec, Mike Lima, chame novamente na Lima. As autorizado é dessa, com a trás estabilizada, azul 9301. Yes, 1985. 1885, reduza para aproximação, chame torre 1 no 8 decimal 9. Obrigado, até mais. Alfa antes da Juliette, azul 4116. Ingresso GS, posição 01, azul 4116. E a Juliette, posição 01, azul 4116. 4 radar 72, mira de Salvador, vigilância, voe Mari. Autorizado de chegada a Mari, chame o 10 descida. Torre Salvador, boa noite, 5. Vai cruzando externo, fechado e travado. Boa noite, 85, avistado, continua a aproximação, guarda pista livre. Guarda a noite, 85. Pode deixar, não passa a posição de atrás na casa. Gente, a aeronave nacional já está 4 milhas, mantém um ponto de escala. Mantenha a posição na Lima e chame Saulo 121 no decimal 1, Juliette Bravo Delta. Falou, pastor 20. Pastor 20, tem um tráfego na curta final no 0, mantém posição. Aqui uma aqui, você consegue cruzar a posição, vai chamar o seu. Pastor 21 no decimal 1, Gonçalo, confirma 121. Solo 21-1. Passou. Genado. 0, vento no 50 graus, 009. Leve o pouso no 0, 985. Focus total, confirma intenções. Que aguarde. Torre Delta, controle, prossiga. Si. 3560, prossegue Alfa, reporte antes de Juliette. 36142, vente da Juliette, autorização Recife 390. Direto rotatória, tá liso. estabilizado na LS, azul 9301. Azul 9301, complete final LS, chame a torre Salvador, 118 decimal 95. 118 decimal 95, azul 9301. Autorizado o cruzamento da pista, girizando. Ok, tá iniciando o cruzamento da pista e tá girizando aqui o pastor. Guardando o sistema dele, 9301. Tá, November. Confirme o horário do plano. Gente, agora de costas. No salão 23, livra a direita, Fox Trot, controle salão, Lula, Regina, decimal 1. Fox Trot, decimal 1, Gol 985. 20, prossegue Alfa, Juliet, contorno início, Tati 1, Índia, ponto 010, chame torre 1895, ajuste altímetro na 016. 3560, ingresso Juliet, posição 04. Oscar, estava apenas confirmada. A radial inicial será 320. Autorizado, Salvador, Salvador, nível 060, decola 17, curva esquerda. Saída Moma, pode prosseguir direto conforme rota. Controle 1208, aciona 5464. Pessoas a bordo? Gente, para táxi, chame torre 1895, ajuste na 016. Repórter da Juliette, informa que irá aguardar a posição 08 ser liberada. Gente, vai manter a alfa antes da Juliette aguardando a 08, não 885. Senha 6142, ponto cópia. Ponto cópia, senha 142. Autorizado Recife, nível 350, decolou 0, curva esquerda, saída Pulca, Caju, via UPZULU, na 7, controle Salvador, será 1208, senhora 5541. Na LS. Curva direita, vai na PRO 040, limite localizador. 40, 30, 40, 30, 30. Janela 3, 2000, desce e mantenha 2000 pés, que vai dar uma 0 no meio. 2 e 3, 0 que se encontra em altitude solicitada. Corredor Axé, confirme. Salvador, Salvador, meu pés. Da coluna 7, curva direita, corredor Axé, controle 1208, oceano 5531. Axé, Axé, 02, aguardo, confirme. Também da Cidecolagem, chame Suri 1198, 95, agitante número 06. 301 no salão 27, livre à direita, Fox 1219. Na Fox, solo 1219, 9301. Capela, venha, prossiga. Boa tarde, o Xané 6321, sendo informações 10, prezação Brasília. O Xané 6321, para Brasília preparar a Boralete e aguardar a cópia, por gentileza. Aguardo, 6321. Bom, 26, voe 5 graus à direita na Pro 045, limitado ainda pelo localizador. Salvador, Pastor 20. Pastor 20, no ponto de espera, mantenha. Azul 2714, decolagem autorizada, vento 140 graus, 1 graus 1. 1274, decolagem, decolagem, de espera, mantenha. Autorizado, estamos olhando para o outro lugar. 3-5, coordeno com a equipe de solo. Considero, mas até me escuta agora para mim, escuta hoje. Aguardando, Azul 2714, decola os 28, controle 1 no 20, decima 8. Ciente, controle 1 decima 8, Azul 2714. Uma cópia? É, 320, prossiga. Tá, autorizado para Serra Brasa Bravo Romeu, nível 360. Decola na 10, compra o perfil da saída Arbor, transição Elefa, onde intercepta pelo Zulu 97. Faz decolagem curva à direita. Aciona 5550 e o controle 120 decimal 8. Autorizado Brasília 360, decola a pista 10, pela curva à direita na saída Arbor, transição Elefa, onde intercepta pelo Zulu 17. Aciona 5550 e o controle 20 decimal 8, metro 3 dele. Fernando Carlos, me chamando para o curso no 62. Chamarei 62, metro 3 dele. Ciente, subindo para 180 sem restrições, saída da bomba, azul 2714. Bora. Você está iniciando de imediato? Posição informada pela Infaero é 3 Romeu no parte 3, fica atento ao sinalizador. Sim, já está pegando isso agora na 4 do São Paulo, obrigado. Siga as informações da Infaero. Pastor 20, agora autorizado para lá, vento 1, 50 graus, 1 0. Faço caçando. Você tem o número do seu avão ali? Ia alcançando 1950, conseguindo a descida. 1966, contato radar, dessa via chegada a Mari para 3000 pés, Pinagal 9096. Para 3000, via 0016, é o 966. Chama 3-2-6 para o localizador, curve a direita na Pro 060, ponto estabilizado livre ali. Chama 326 para o localizador, direita, pro 060, livre LS, mapa estabilizado. 060 por lá, que é passará estabilizado. Salvador, Pastor 2-0. Pastor 2-0, contato radar, suba ao nível 250 via saída PUCA. 250 via PUCA, ô Pastor. No 4, vou direto Barreiras. Sente o 2-7-4, direto Barreiras. Eu toquei o Delta, reporte visual com campo ou na rotatória, desça para 1510. Tiro Delta, marcando para mim. Forma ajuste na 0-6, vida pelo Delta. Você está interessado a posição, que é onde está liberado agora no momento. A coordenação do gate é uma responsabilidade da sua companhia intra-aero. A gente só recebe o posicionamento que a gente tem que colocar o senhor. E a princípio o que está marcado aqui para mim é o 08 do pátio principal. A aeronave do 08 está totalmente pronta, mas devido à impossibilidade do pátio, o pushback tem que ser 1x1 e o tráfego da TAN está no 9, já está prestes a iniciar o táxi, chamou primeiro. Tá bom, então, obrigado. Localizador, 6326. Rela 326, complete final LS, torre 1895. 6-2-9-5. Sorri, boa tarde, 6-3-2-6, estabilizado no ILS X-Ray. Oceana 6-3-2-6, pouso autorizado, pista 1-0, ventuna 60 graus, 099. Pouso autorizado na 1-0, 6-3-2-6. Gente, aguarde a transferência, Vitor Filipe. Papá Romeu, Fox Oscar Tango, está autorizado a alinhar e manter pista 1-0. Iniciar o táxi, caso para causa. Autorizado a chegar da AMAN. E... Nosso setor, informe que encontra-se no espaço Golf. Descida nesse setor critério, um atraso foi informado. Pode ingressar na terminal. Solicito que ingresse na terminal até o nível de voo 050 e acione o código 5571. Catango, após a decolagem tem uma restrição, copia? Porque o Delta chama a torre, frequência 1895. Obrigado, boa tarde. Tio, até um grande abraço. Não, não deu pra ir. Tá, tá, autorizado, que é legal, mas é 1-6. Forma atingir, eu não recebo moto de ar. Desça a via para 2000, autorizado LSX-RE, pistão na 0, reporte localizador, ajuste na 0 na 6. Ok, para 2000 com 1016, reportaremos estabilizado, 9-6. Autorizado decolada 1-7, QNH 1-0 na 6, vento 1-70 graus, 1-09. Estamos aí, Bravo. Informa o tráfego de helicóptero, mantendo 1000 pés, sobrevoo sobre o farol da barra, não vai ter que ir na aproximação. 6-6-6-7. Tem a posição, Eco Papai November. Oceano 6-3-2-6, solo aos 37, ao livrar a primeira direita, solo Salvador 1-2-1-9. Corrijo, 1-2-1-1. Ao Fox Oscar Tango, decolos 38, mantém a proa de decolagem até 2.000 pés, controle Salvador 1208. Mantém a proa 1208, controle Fox Oscar Tango, grato até a morte. Boa tarde, Salvador, boa tarde, céu azul 9090, para a Vila de Santana, nível é o 080, para tudo isso aqui no... 0090, mantenha-me escutando, adapta da Juliette. Informação, Juliette, está pedindo autorização para Ilhéus. Afirma, um minuto para a copa. Ok. Papai November está autorizado a alinhar e manter a pista 1-7. Dor. Uma boa tarde, Papai November, Fox Oscar Tango. Papai November, Fox Oscar Tango, aciona o código 5464, ainda não recebo. Acionado 5464, como recebe agora o Fox Oscar Tango? Ainda não recebo, agora de contato radar, Confirmo com a equipe de solo se tem condições de deixar a entrada do 8 liberada para que o tráfego da Gol, que já aguarda há tempo na Alfa, possa ingressar. Afirma, tem condições, a 6305. Por gentileza, tem livre puxo, me chama quando para o táxi, 6305. Sim, chamada para o táxi, 6305. Novembro, está autorizado decolagem em pista 1-7, vento 1-80 graus, 089. 1-4-2-0-5, aguarde para início. 885, ingresso Juliette para o 08. Atenta ao avião que encontra o sinal iniciando o push. Juliette para 08, 885. Boa 9090, Copa. Sun 3193, boa tarde, está autorizado alinhar e decolar a pista 1-0, vento 1-70 graus, 089. Alinhar e decolar a pista 1-0. Número 2, reporte no trajeto fora da barra, informa o tráfego do helicóptero no litoral, sentido contrário, mantendo 500 pés. Voltará na barra, o acusatório.